Correio 9641, no decolado de Salvador aos 28, chame agora o controle em 119.35. 9641. É, 41. E o 9641, contato radar, saída Momo. 9641, chama o centro, 1285, atendo 2545. 1285, 2545, Rio 9641. 579 Brasília, 1233 Lanterna 230, vamos lá. Voo 1629 Brasília, 1233 Lanterna 230, vamos lá. Fórmula 3609, vamos a patrulha, 3036. Também com 3060, confirmado, essa pode moderar, ok? Falou, Salvador, bom dia, web 6700340 Galeão. Objeto 6740, chame novamente na frequência 118.6. Juliette, 340 Guarulhos. O objeto 6749, 340 Guarulhos, aguarde número 2 para cópia. Só escuta. Torre Salvador, bom dia, web 6700, 340 Galeão. Objeto 6700, Galeão 340, já tem autorizado, pronto, cópia. Autorizado, Galeão 340, via Pesulu 14, decola da pista 28, saída Gole, Reval, após voa direto, Crate, primeira curva à esquerda, controle 119.35 e o código é o 5523. Autorizado, Galeão 340, Pesulu 14, decola 28, Gole, Reval, Crate, curva esquerda, 1935, controle 5523, transponder as 6700. Correto, chame pronto, portão 4. Amanhã é 6700. Objeto 6749, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado, Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 58, decola da pista 28, saída Golieval, após voa direto Sagaz, primeira curva à esquerda, controle 119.35 e o código transponder 5521. 340, Guarulhos, Gole, Val, após Sagaz direto, eu apareço que 58 aerolinha, 5521, controle 1935, 6749. Correto, chame pronto, portão 612, web. Chamará, obrigado. Thank you.